Charlotte 39, direita, Alfa e Juliette, portão 3. Alfa, Juliette, portão 3, dona reserva. No 7 ou no 4, complexo final, chame torre no noite desse momento. 18-6, obrigado, boa. Boa. Motor de Salvador, boa noite, 3226, cruzou 90 para o 150, trazendo a informação, Charlie. 3226, sua identificação, chegada Mari, deita para o 050. E Mari 050, possibilidade da presente WhatsApp, tchau. Mantenha a trajetória de chegada. Salvador, boa noite novamente, é o 805, cliente da Charlie, autorização para Natal. Tá o 805 agora, Copa. A série é permitida, boa noite, assim. Lucas e Par. Lucas e Par, boa noite. Oi, boa noite, Gol 1-7-1-4, aproximação final, pista 1-0, embaixo travado, passando em dia certo. 1-7-1-4, pista livre, 0-9-0 graus, com 6-2-9, autorizado pouso. Livre pouso, pista 1-0, Gol 1-7-1-4. 4, no Solos 4, 5, direita, Alfa e Juliette, portão 5. Alfa e Juliette, portão 5, na 7, no 4. Default Continuo to 4. Gate 1-1, information challenge, request to go to Lisboa, flight level 370. Port Gal 024, please contact you 118.6. 118.6 in Portugal, 024. 0.8.0.5. Natal autorizado 370 via AP Zulu 10, decola 1-0 esquerda, Fucas e Par. 119.35 e aciona 51.14. Autorizado Natal, nível 370, upper do 10 aerovia, decola da 10, curva esquerda, curva da PUCA, transmissão do VAR, controle 1935, controle, aliás, o transporte 5134, ou 1805. Corrija o transponder 5114, chame para push e aciona. 5114, gol 1805, fala que sua transmissão está muito ruim. Vou fazer um cheque. Por favor. Salvador, Portugal 024, gate 1-1, information Charlie, request the clearance to Lisboa, flight level 370. Portugal 025, clear to Lisboa, flight level 370, via Zulu 10 until Natal, that in the cordial flight plan route, after the cost runway was your left turn. Puka departure, Zipar transition, Salvador departure 11935 and Skok 5115. Portugal 024, clear to Lisboa, flight level 370, via upper do 10, then Natal, flight plan route, after departure runway 10 by the left, Puka departure, transition Zipar, departure 11935 and Skok 5115. Portugal, 40 red, start up in pushback. Report for pushback in Portugal, 0 to 4. 1-5. Pushback, acionamento, gol 1-8-5. 0-5 está livre, 1-8-5. Autorizar pushback, acionamento, gol 1-8-5. Seria 4-1-6, request back. Italy, could you confirm me? Text via April 1 in India, Honey Point, report your rates for line up in checkoff. The QNH is 1013. 416, clear to taxi via main apron, then India, Charlie Bravo, Zipar running 10, Italy, 416, we report ready. O gol no 805 a 4, só mais um instante para o pushback. Então é para manter a posição, gol no 805. Afirmativo. Se no 4, mantém antes da Juliette. Aí, mantém antes da Juliette, gol no 7, no 4. 174, tá livre após o tráfego. Tá livre, eu vou 17, 14. Número 05, coordena equipe de solo, após 767, tá livre, seu puxa. Após 67, está autorizado o pushback, tá no momento com 1805. Salvador, 3891, não tem informação, Thiago. 3891, identifique, chegada bom, se desça para 4000 pés, ajuste no 013. Desce para 4000, identificou, 1093 hoje, está 3891, né? Clear, line up and take off. 100 degrees, 05 knots. Yeah, so line up and take off, report. Final, LS X-ray, pistão no zero. Continua a aproximação no zero, aguardando pista livre, o TAN 3226. Aguardando pista livre, 3226. Segundo 805, 95 a bordo, 2 horas e 40 de autonomia, terna Maceió. Tira do pouso, TAN 3226, 090 com 612. Tira do pouso, TAN 03226. 805, chama no ponto de espera pronto, ajuste 1013. 1013, autorizado táxi, segundo 805. Italy 416, airborne 855, Salvador, departure 1935. Approach 1-1-3-5-8-3-4-1-6, bye-bye. approach recently, 416, 10 check, I mean, 310 for Calipari. Italy 416, radar contact, radar surveillance, climb to level 310. Continue climbing to level 310, Italy 416. Após o tráfego na curta final, autorizado a linha em manter. Após o Airbus, autorizado a linha em manter. Boa noite, Zé. No solo 57, direita, Alfa e Juliette, portão 2. Alfa e Juliette para o portão 2. 3226. Livre decolagem, 09089. Autorizado decolagem, boa noite. Avião não desça para 2000 pés, autorizado a final pistão 0. Para 2000 pés, 3291. 1805 ao 59, 1935. 1935, boa, boa noite, 05. Salvador, boa noite, 05. Boa noite, 05, contato radar, sobe para o 370, sai da PUCA, vigilância. 370 na PUCA, gol 1805. Controle, Salvador, boa noite, gol 896, informação de Charlie, descendo por 1,50. 896, ação de identificação, chegada Mari, desce, mantenha 050. Chegada Mari, desce nível 050, gol 896. Salvador, é Portugal 024, on gate 11, ready for push and start. Clear push back and start, 40 right protection. Clear for push back and start up to report for taxi, posso fazer do ponto. Salvador, boa noite, Azul 4062. Azul 4062, ação identificação, chegada Mar e desça para o 060. Identificou, 060, perdeu contato com o centro Recife, Azul 4062. Entendi. É Italy 416, contact Recife Center, frequency 12685. It's unable 133.65. 1368, unable 133.65, Italy 416, bye bye, thank you. Até mais. VLS, Andrés 291. 291, complete final, chame torno no 86. 286, Andrés 3891, cheque trem, pista livre, 080 com 62, autorizado pouso. 805, chama centro Recife, frequência 12685, alternado 13365. 2853365805. Salvador Airport call 024 request taxi. Clear taxi to holding point via main apron and India, report red star to ready for takeoff. The QNH 1013. QNH 1013, clear proceed via main apron, then India, and report ready for departure. Portugal 024. Direita Alfa e Juliette, portão 8. Direita Alfa e Juliette, portão 8, 3891.